está na hora de passares a palavra. Sintoniza Rádio Casa Viva. E eu? As meninas da rádio hoje apresentam... Céu sincero, sou as fervor, a terra dava por este torrada, foi embando com o pé do mundo, se parecendo fresco camarada. Eles comem tudo e não me deixam nada. Chegam os vampiros, pois nos prédios, pois nas calçadas, trazem o vento e os poços antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. Eles comem tudo e não deixam nada. Se engana com seu ar sisudo, eles prendem as portas da chegada. Eles comem tudo e não deixam nada. Tomam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos e vítimas do credo, e não se esgotam sem nenhuma manada. Eles comem tudo e não deixam nada. Mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as punhas, bebem vinho novo, dançam a banda no punhal do rei. Eles comem tudo e não deixam nada. Se engana com seu ar sisudo e esprenqueia as portas à chegada. Eles comem tudo e não deixam nada. Depois entrou o corpo de intervenção, a CIU, que até levaram shotguns para dentro, como se ia haver uma resistência violenta, enquanto já estávamos a dizer que as nossas intenções são completamente pacíficas e não houve necessidade para mostrar estas armas. E agora, depois deste estar limpo, tiraram o lixo todo, pintaram, puseram aqui... Faziam aqui coisas para as pessoas se juntarem, crianças e tudo, eles vêm tirar. Venham tirar as pessoas daqui, algemadas. Não sabe. Sinceramente, se fosse para um assalto, eles fugiam. Mas isto parecia coisa de fora oeste, só de manhã às 8 horas da manhã aqui. Lá embaixo estavam para aí 8 carros da polícia. estava aqui a carrinha de polícia de choque. Estava o quarto dos bombeiros enorme, nem, acabou por não bicar porque não entrava, depois foram buscar outro. Era carrinhas de emergência de todo lado. Ai, meu Deus, nosso Senhor. A multidão se deu de fé. Ouço os gritos, admira-se. Não sejas de aliviar a tensão. A cotovelar-se para ver dois boxers a chocar-se. Embriagados pelo clamor, deixam-se massacrar e massacram. Alguém vai ter de morrer, alguém vai ter de vencer. Os olhos só veem a severidade dos punhos que batem e batem e batem e batem. Ganhou, ganhou, porque alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, porque alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, porque alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, porque alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, porque alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, porque alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, porque alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, porque alguém perdeu. Os primeiros esguichos de sangue são soldados com grande excitação. Desenha-se festa sobre o sofrimento do moribundo. Último soco para o porquê-ó e algazarra liberta-se. Jubila-se o vencedor, perdida criatura. Quem ganhou, ganhou, porque alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, porque alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, porque alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, porque alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, porque alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, porque alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, porque alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, porque alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, porque alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, porque alguém perdeu. A queda disforma, mal o deixa festejar. Os que agora levantam o braço são os mesmos que amanhã vão aclamar aquele que vai liquidar. Recolhem-se as apostas. Quem ganhou, ganhou, o que alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, o que alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, o que alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, o que alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, o que alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, o que alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, o que alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, o que alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, o que alguém perdeu. Quem ganhou, ganhou, o que alguém perdeu. Esta luta sem rosto que nos consome o presente. Que a polícia aparecesse sem vontade de conversar e com o intuito de nos expulsar de uma forma que nós consideramos ilegal. Porque, tanto quanto sabemos, a lei permite-nos uma estadia de até 90 dias em espaços públicos depois da notificação, e, portanto, não houve notificação, a notificação foi o despejo. Estávamos à espera de sermos contactados pelas autoridades, como é lógico, não estávamos à espera de ser expulsos tão, tão rapidamente e sem possibilidade de diálogo. Abandonada, empardada, e depois logo se vê quem é que a utilizará, para que fins, não é? música para chamar a comunidade. Vieram muitos, membros do coletivo, simpatizantes da causa, vizinhos, gente que mora numa zona deprimida da cidade e que não se conforma com o despejo. Que estas pessoas que estão ali na escola só estão a dar benefício às crianças que moram aqui. Se as crianças que moram aqui não têm um parque, não têm onde brincar, se estes senhores forem para o nosso bem, nós apoiamos no que pudermos. Eles só foram limpar com a família. Eles só foram limpar a casa que lá estava. Trabalharam muito e não foi a recompensa que lhe deram. Foi no balos lá para a judiciária. Temos necessidade daquilo que eles queriam fazer na Fontina. Um exercício de democracia popular, numa espécie de assembleia ao ar livre. O coletivo tem o apoio incondicional dos vizinhos. Meus filhos, um tem 3, outro tem 6 anos, iam para lá a brincar. Elas ensinavam a minha filha de 6 anos a escrever. Os homens tiveram tanto trabalho, tiveram a pintar aquilo, que ele ia começar a ver explicações para os miúdos. Nós tínhamos lá um parque para jogar futebol, agora não temos nada. As fotografias mostram como estava a escola da Fontinha, desocupada e vandalizada desde há 5 anos, e revelam como ficou depois. No blog do coletivo, podem ver-se os cartazes das inúmeras atividades que tentavam ocupar a comunidade. Cinema, história, inglês, espanhol, ateliês de pintura ou de leitura. Havia uma nova escola que o bairro da Fontinha não vai querer perder. Nós vivemos no centro do Porto. Parece que vivemos no centro do Bangladesh. Está tudo abandonado, vandalismo, e estes rapazes, que até têm uma formação académica superior à média do país, estavam a fazer aqui um trabalho excepcional. As fotografias que mostram a intervenção policial, por muitos considerada desproporcionada, acabou com um mês de atividades. O coletivo Escola decidiu, em assembleia com a comunidade, 3 formas de luta: participar na Assembleia Municipal da Câmara, apresentar uma queixa-crime e outra que prolonga o que aqui se tentou interromper. Transferindo todas as atividades que seja possível para este largo durante esta semana e até arranjarmos este ou outro espaço para voltar a pôr as atividades em funcionamento. Contactada pela RTP, a Câmara do Porto não quis fazer qualquer comentário. Rádio Casa Viva! Olá, boa noite. Hoje as meninas da rádio dedicam o programa ao espaço coletivo autogestionado Alta Fontinha, na Baixa do Porto. Começamos por ouvir registros do despejo da Escola da Fontinha em maio passado, um mês depois da ocupação daquele espaço público que estava abandonado pela Câmara há 5 anos. Ao contrário do que seria de esperar, o despejo não liquidou o projeto que ali criara um espaço independente para ir com a população do bairro da Fontinha. E em julho, a escola voltou para a escola. O projeto tomou rumo, desenvolveu-se, até que recentemente os jornais anunciaram que a Câmara do Porto tenciona despejar a escola. Em resposta, a escola acaba de lançar uma carta aberta que rejeita a legitimidade da intenção da Câmara Municipal e avisa que não sai do espaço. Hoje temos aqui connosco o pessoal dinamizador do projeto, com quem vamos conversar, para sabermos o que é que o projeto pretendeu ser, o que é e as perspectivas do futuro. Vou começar por pedir que leiam a carta aberta, que acontece 10 meses após a ocupação de abril. Boa noite. Vamos então passar à leitura da carta aberta, escrita pelo coletivo Escola e acabada 14 de fevereiro de 2012. Face à intenção da Câmara Municipal do Porto de desalojar o projeto de escola, espaço coletivo autogestionado Alto da Fontinha, declara-se o seguinte: devoluta e em degradação durante mais de 5 anos, a antiga escola do Alto da Fontinha foi ocupada a 10 de abril de 2011 com o propósito de devolver ao bairro o espaço público abandonado. O gesto desde logo atraiu simpatizantes e reuniu um grupo crescente de voluntárias movidas pela ideia de criar um projeto de dinamização social e cultural, autónomo de subsídios financeiros, autogestionado, construído com e para a população local. O equipamento começou a ser recuperado e iniciaram-se atividades várias. Um mês depois, a 10 de maio, um enorme dispositivo policial despejou violentamente e sem prévio aviso, o que começava a ser um projeto comunitário. A mando da autarquia, o edifício voltou a ser empardado e assim permaneceu mais de 2 meses, até que, perante uma forte mobilização popular, a Câmara Municipal do Porto se comprometeu a ceder o equipamento à escola, começando por assinar, a 25 de julho, um contrato de promessa, que, em 40 dias úteis, deveria dar lugar a um contrato de cedência. O projeto regressou, então, ao edifício da escola da ex-escola primária do Alto da Fontinha, procurando progressivamente dar resposta às necessidades reais locais, da alfabetização ao apoio educativo, passando pela música, pintura, xadrez, yoga, capoeira, etc., proporcionando um lugar de convívio, com cozinha comunitária, ciclo-oficina, biblioteca, acesso à internet, teatro e cinema. Passaram-se 7 meses desde a reocupação e a Câmara Municipal do Porto não moveu qualquer tentativa de aproximação ao projeto e ao bairro. Ignorou, inclusive, a assinatura do contrato de cedência, apesar da escola ter cumprido os requisitos, nos prazos estipulados. É isso não que se torna pública a intenção da autarquia de despejar a escola no final de março, destruindo desta forma todo o trabalho comunitário que o projeto vem desenvolvendo. Perante a intenção da Câmara Municipal do Porto, caracterizada pelo desprezo e pela distância em relação às pessoas, ao próprio projeto e à cidade que deveria servir, resta-nos dizer que não aceitamos a legitimidade do despejo anunciado. A escola pretende continuar a ocupar o espaço e a desenvolver as atividades que tem em curso, mantendo o princípio de estrutura independente, longe de lógicas partidárias e comerciais, autogerido e absolutamente autossustentável, livre de hierarquias e com decisões tomadas por consenso em Assembleia, que o define desde o início. Seja bem-vindo quem vier por bem. Alguém quer dizer alguma coisa? Qual de vocês quer contar como é que surgiu esta ocupação e o que é neste momento? E depois passamos à frente para conversar um pouco sobre esta intenção da Câmara. Como é que surgiu esta ocupação? O que aconteceu até agora? Esta ocupação surge de um desafio que a AJA nos lançou aqui na Casa Viva, Associação José Afonso, de que era ocupar Abril e tomar de assalto o mês de Maio. E nós decidimos então reunir um grupo de pessoas e ocupar um edifício de veluto. Escolhemos a Escola da Fontinha porque nos pareceu-nos o melhor para criar um centro social novo, que é o que acontece no dia 10 de Abril, em que em marcha com o grupo do Ritmos de Resistência e todos os apoiantes desse futuro projeto, se fez uma marcha pelo bairro da Fontinha e entrou-se na escola e começaram desde logo as atividades com o almoço comunitário e a limpeza do edifício. E sobre o bairro, se falarmos um bocadinho sobre o bairro da Fontinha, que bairro é esse? O bairro da Fontinha? O bairro da Fontinha é ali entre a rua do Bom Jardim e a rua de Santa Catarina, para quem não sabe, e para quem estiver a ouvir, boa noite ou boa tarde, conforme as circunstâncias. O bairro da Fontinha, estava a falar do bairro da Fontinha, o bairro da Fontinha já conheceu piores dias, já conheceu melhores dias. Acho que neste momento está assim um bairro animado. Acho que é a palavra aqui melhor posso encontrar. É um bairro, pronto, ali no meio da cidade, é um bairro que já teve mais esquecido, já foi um bairro que já teve assim muita vida, sei lá, já é um bairro, pronto, tem a sua história, não é? Eu também não sou a melhor pessoa para... Acho que há um historiador, alguns que moram ali na rua do Alto da Fontinha, acho que mora lá um gajo que é historiador amador. Posso convidá-lo um dia destes, se quiserem. É uma espécie de Hermano Saraiva lá do bairro. É um gajo de certeza que sabe isso muito melhor do que eu. Mas pronto, para vos fazer um breve resumo, nos últimos 3 ou 4 anos, que é mais ou menos o tempo que eu conheço o bairro da Fontinha, é um bairro de casas pequeninas, tem um bocado de habitação social, Tem ali um bairro que aloja para aí, sei lá, umas 100 famílias, onde deveria alojar 70, porque tipo, é o típico bairro camarário, né? Mas é um bairro assim de casas pequeninas, muitas casas vazias, muitas casas abandonadas, uma população envelhecida. O que é que posso dizer mais? É assim, pronto, é um bairro típico e tradicional do Porto, só que um bocado distante do centro histórico, mas é um bairro que se enquadra mais ou menos nesse perfil de bairro histórico, se quiserem assim dizer que é, já estou a falar muito. Pronto, e o bairro da Fontinha, de há uns anos para cá, tem vindo, acho que eu tinha vindo assim a cair um bocado no esquecimento da parte da autarquia, da parte das pessoas e por aí fora, também no ao fim e ao cabo as pessoas vão já decorrente do fenómeno da gentrificação, não é? Começa-se a deslocar muita gente para a periferia, não é? E isso nota-se muito no centro da cidade, nos grandes centros urbanos, e no bairro da Fontinha nota-se isso particularmente pela quantidade de casas vazias ou pela quantidade de casas disponíveis, se for essa a perspectiva. Posso só fazer essa relação com o bairro, depois deste convite que eles acabaram de falar, e depois de então vocês passarem para lá, para o espaço físico, para a Fontinha, eu gostava que queres falar um bocadinho sobre essa relação com como cativar, como chegaste ao bairro, às pessoas de lá, não eras de lá? Ou ninguém era quase lá? Através da ocupação, não é? Como é que foram parar? Como é que conseguiram cativar tudo? Pá, acho que a parte de cativar as pessoas ou de aproximar, de aproximação às pessoas, ou de aproximação à comunidade, acho que não é assim um trabalho assim de missionário propriamente, não é assim uma coisa muito difícil. Na verdade as pessoas são muito acessíveis e não é de estranhar de chegares a um bairro, pá, onde não se passa grande coisa, é assim habitado por pessoas assim mais idosas, são pessoas que, sei lá, passam um tempo à janela de casa ou estão sozinhas em casa a ver televisão. Acho que ao fim e ao cabo são pessoas que estão, pá, são pessoas acessíveis, não é? São pessoas que se calhar passam o dia à janela à espera que aconteça qualquer coisa. Certo. Sim, por isso é que não foi assim nada difícil. Houve assim facilidade em, pá, também acho que é assim, percebe-se bem que qualquer pessoa que chega lá com boas intenções, acho que é bem-vinda. Acho que a última frase, como acaba a carta aberta da escola, acho que termina muito bem, apesar de não ter sido eu a escolher a frase. Acho que é mais ou menos isso, as pessoas estão ali abertas, disponíveis, acessíveis, estão sempre, basicamente estão à espera que aconteça alguma coisa, então se acontece alguma coisa boa, melhor ainda. De momento, quais são as atividades que decorrem na escola e... Atividades. Hoje, por exemplo, decorreu a ciclocozinha durante a tarde toda. Estiveram cerca de 6 pessoas a trabalhar. Chegaram 3 pessoas de fora. Tem sido bastante concorrido. Houve o regular jantar popular. E durante a semana tem-se visto essencialmente crianças a andar de bicicleta, a fazer os trabalhos de casa com o grupo de apoio educativo. Na quinta-feira houve cinema e jantar popular também. Passou o documentário Fábrica Cine Patron. Às quintas também há aulas de capoeira e oficinas de música com materiais reciclados. Esta quarta ou terça-feira houve o workshop de batucada, com a participação de bastantes crianças da escola de baixo, que aliás esta semana a escola recebeu imensas crianças novas e imensos jovens. Tem estado lá jovens diferentes, não sei se são, acho que não são da Fontinha, mas tem estado muito mais concorrido. Há também yoga, xadrez, crochê. Ontem foi workshop de crochê e tricô. O ateliê de reciclagem, que hoje estiveram a fazer alforjas para as bicicletas. Sim, a serigrafia também tem estado a ser altamente participada, até pela população local. Ciclismo, ping-pong também. Basquete, sei lá, tanta coisa. Houve um ciclo de cinema do Harry Potter organizado por uma criança de lá do bairro, o Diogo. Eu não vi nenhum filme, mas foi concorrido, acho que foi concorrido. Teve sucesso. Mais coisas. Convém lembrar, para quem não saiba, que a escola, que é o Espaço Coletivo Autogestionado do Alto da Fontinha, fica na Rua da Fábrica Social, número 17, foi uma escola primária construída em meados dos anos 40, do século 20, ficou abandonada há cerca de 6 anos, deixou de ter uso há cerca de 6 anos, é tutelada pela Câmara Municipal de Porto, que entretanto a fechou e a deixou ficar como estava, até que foi ocupada e mandou depois a polícia desocupar, que ela estava a tentar fazer alguma coisa no bairro, pelas pessoas do bairro, que mais tarde veio aceder emprestar o edifício, com assinando primeiro um contrato de promessa que viria a dar lugar a um contrato de cedência que nunca veio a efetivar-se. E agora sabe-se a intenção da Câmara, não porque a escola tenha sido contactada, não é verdade? Quem é que quer desmentir aquilo que eu estou a dizer ou confirmar se alguma vez a Câmara foi contactada pela... Ou melhor, desculpa, se a escola foi contactada pela Câmara. Exato. A verdade é que o Espaço Coletivo Autogestionado Alta Fontinha não é uma entidade que possa ser reconhecida pelas instituições públicas. Existe sim uma associação que foi formada no decorrer do desalojo por abrigo, mas mesmo essa associação não é contactada. Quem são contactadas são as duas pessoas que assinaram o contrato de promessa de contrato de cedência de espaço. Essas duas pessoas recebem a carta a nível individual, mas a Escola da Fontinha nunca foi contactada pela Câmara para afinar as suas atividades. Por isso, acho que era essa a pergunta, certo? É a confirmação de que nem para ver como é que aquilo andava, alguém lá apareceu da Câmara Municipal do Porto. E agora o que é que vai... A escola decidiu em assembleia resistir ao despejo, ou anunciar despejo, ou à intenção de despejo, como se chama, queiram chamar. E isso corresponde a quê? Isso foi a minha cadeira. Peço desculpa. Acho que... duas decisões que foram tomadas na primeira assembleia, depois que chegou nessa notícia que a Câmara quer nos despejar, são importantes nesse sentido. A primeira é que a gente não vai sair voluntariamente da escola, ou seja, não basta a Câmara mandar uma carta para nós concordar que vamos sair dali. E segundo, que as pessoas que estão lá aceitam a partir da diversidade das pessoas que estão envolvidas neste projeto, e que também naturalmente reflete numa diversidade das estratégias de resistência. Ou seja, neste sentido, a própria resistência de defesa que a Câmara pode estar à espera a receber seria uma reflexão da diversidade das pessoas que estão neste momento envolvidas neste projeto. Para já pelo resto ainda não está muito definido. Se calhar também convém não dar notícias a mais sobre isto, mas é que é certeza que quando as pessoas de certa forma continuam a estar bem-vindas para começar a estar envolvidos no projeto, seja nas atividades regulares, seja na organização de defesa da escola. Foi ontem de madrugada que eu fiz esta modinha para dedicar à malta da escola da Fontinha. A Fontinha é de abril, a Fontinha é para abrir. É escola de autogestão, novos gritos a sair. A luta que se faz aqui está a dizer a toda a gente que são as mãos que têm voz e a vida faz-se no presente. Que nos bairros é que vivemos, que há tanto por fazer. Que assim que se começa já não há tempo a perder. Né, né, né, né, né, né, né. Olha, os olhos dos mais novos são iguais aos dos mais velhos. Vamos afagar o chão, vamos dar cabo dos joelhos. Senhores da burocracia fazem tudo andar para trás, mas nós vamos para a estrada em assembleias populares. Né, né, né, né, né, né. Né, né, né, né, né. Né, lê, lê, lê, lê, lê. E acabamos de ouvir O Amor Baixa-me o Rating, de uma amiga nossa que fez isto durante a noite quando foi lá ter no, quando se reocupou. Entretanto, há bocado, quando o meu amigo estava a dizer que se passavam algumas atividades neste espaço, entre o apoio educativo, a ciclo-oficina, o cinema, a capoeira, a batucada, a oficina de música, o tricô e o crochê, o círculo de estudos artísticos, o xadrez, que é no Espaço Musas, teatro, ciclo-oficina, yoga, aulas de alemão, português e espanhol, serigrafia, laboratório de fotografia, aulas de guitarra, biblioteca, cozinha e acesso à internet, um ginásio feito pelo pessoal do lado do bairro, oficina, e vão começar agora a alfabetização de adultos, aulas pedida por os próprios. E coisas todas acontecem num espaço que tem dois edifícios. Não sei se um de vocês quer explicar melhor como é que é aquilo fisicamente, para quem não conhece, que faz um L, os dois edifícios, não é? Um deles tem dois andares, tem três andares, para dar a ideia de que, perdão, tem um com dois andares, outro com um primeiro andar, um resto de chão. Ou seja, há uma, duas, três, quatro, cinco, seis salas, uma cantina, mais uma, um espaço para serigrafia, uma cozinha, um pátio, um ginásio, mas o ginásio é uma das salas. Quem são as pessoas que frequentam a escola? Já vimos que eram muitas crianças, são também do bairro, sem ser do bairro, mas que tipo de pessoas são as mais carenciadas, aquilo que não têm em casa, que procuram lá? Ou é já é um espaço de convívio, que também é outra das coisas que falta sempre nos bairros, só precisa haver um espaço de convívio, já é uma coisa boa, não é? Expliquem um pouco o que é o dia-a-dia na escola. Opa, pá, é o que se pode chamar um bocado da casa do povo. A escola está aberta quando é preciso abri-la. Ou seja, podem ser pá, pessoas que vão fazer atividades de manhã, podem ser os putos que saem da escola depois do almoço e querem simplesmente ir para lá andar de bicicleta. E pronto, a escola funciona em função das necessidades das pessoas que a frequentam, na verdade. Por isso é que nunca houve assim propriamente um horário estabelecido, não tem um horário de funcionamento, não é? Não, a gente não pode estar a pensar que a escola abre às tantas horas e fecha às tantas, porque é um bocado isso, aquilo funciona em função das necessidades das pessoas. Pronto, acho que é isso, e é isso. E agora queres pôr uma musiquinha? Isso faz lembrar uma pergunta que há bocado nos foi sugerida, que é a questão deste projeto ter atraído muita gente, e são uns ocupas bons, não é? Os próprios passaram de ocupas a movimento cívico, acho que era mais isso. Foi isso que foi, assim, que foi transmitido na comunicação social. E de momento do movimento cívico para culpas outra vez, no fundo, acho que porque além do contrato de promessa nunca houve nenhuma relação legal entre a Câmara e o coletivo de escola, além da palavra da Câmara que nós podíamos estar lá desde que nós formámos uma associação. Mas acho que isto não é o facto que nós fomos chamados de movimento cívico, não foi assim a única razão porque nós tornámos ocupas simpáticos. Eu acho que também para mim foi a primeira vez que eu vivia uma culpa de alguma forma completamente diferente que normalmente estou habituado, porque ocupas normalmente associa-se à cultura underground ou punk, cais em todo lado. Há bastantes cais de facto na escola, mas mas acho que o mérito deste projeto, acho eu, que conseguiu tirar a ideia ocupa do seu contexto underground e tem conseguido juntar várias direções e pessoas que vêm de várias direções, de outras associações ou de outros contextos. E eu acho que isto torna esse projeto realmente interessante e cria essa base de suporte quase de forma natural, porque toca tantas coisas e outras iniciativas a ocorrer na escola. Já agora eu acho que também, além do próprio projeto da escola, acontece lá, a escola tornou-se uma espécie de nó no rede das pessoas que estão interessadas em construir projetos de forma... Já agora não gosto nada desta palavra de projetos. São basicamente só pessoas que estão a fazer a sua vida. E isto é muito importante também de passar deixar claro esta ideia. Como há bocado o Hugo também disse, nós não estamos lá como uma espécie de missionários. Nós estamos lá porque nós gostamos de estar lá, e eu não considero que o meu que faço lá é trabalho, e ainda menos trabalho voluntário. Por isso essa ideia de trabalho voluntário serve só para reforçar aquela outra ideia, que a única coisa útil que uma pessoa pode fazer é trabalho onde se ganha dinheiro no fim do mês. E é exatamente isto que a escola quer contestar. Não, quase não circula dinheiro nenhum neste espaço. Há uma coleta de dinheiro quando há um jantar, mas este dinheiro no fundo serve só para pagar o próximo jantar e de vez em quando pagar a conta da internet que nós temos, temos lá. Eu acho que isso é muito importante, de que as pessoas percebem isto. Nós não estamos de lado como uma espécie de como isto se chama? Trabalhadores sociais. Pronto. Sim, e mais como partilha diária de cada momento, quem vai lá. E queria lembrar que às tantas uma das coisas também jogou a favor, se vocês concordarem comigo, foi a favor dos adeptos que a escola teve, foi o facto de ser aberta desde o início, ou seja, nada foi feito em sigilo, todas as assembleias eram publicadas no blog, as discussões, tudo o que se passava lá, ao contrário do que muitas vezes acontecia com outros espaços ocupados que ficam são apenas do conhecimento de quem lá está e não mais. Sendo que este era um projeto para o bairro, nunca poderia ficar também fechado em si, entre quatro paredes. Podemos agora ouvir alguns sons de iniciativas que aconteceram na casa, na escola, perdão. Não sei qual é o primeiro, é o Zé Salvo Erro, no Santur. Olá, eu sou o Zé. Vou-vos gravar uma música bué da fixe. Olha. O Zé é um miúdo que vive duas portas acima da escola e é dos miúdos que vai mais, há mais tempo e todos os dias. E pá, tem algumas dificuldades na escola por ser hiperativo e com bastante dificuldade em concentrar-se durante muito tempo a fazer uma coisa. E opa, e na música é isto, ficou concentradíssimo a tocar, super pá, lá, estava dentro da música. E há um vídeo no YouTube que se vê como é que ele, pá, acho que se nota mesmo que ele está à vontade. E é assim um contraste grande quando noutras coisas nós tentamos que ele fique concentrado a ouvir uma explicação ou uma sequência qualquer, uma lógica, não sei, num jogo ou mesmo a aprender no apoio de estudo, e ele não para 10 segundos a olhar para a mesma coisa, está sempre com os olhos, pronto, é isso. Mas acho que é um miúdo super criativo. Thank you. Acabamos de ouvir o Pablo Zucolo, que uma tarde domingo de verão tocou no pátio do escola. A Clarinha estava aqui a contar uma história de uma senhora que estava lá a espreitar e que costuma passar lá na escola. Queres partilhar com os ouvintes? Pá, é um comentário que não é só essa senhora que costuma fazer. A Fontinha é um sítio com muita gente idosa que passa o dia em casa. Essa senhora, pronto, passa o dia fora, vai passar o dia em casa da filha, mas tem o discurso que normalmente os velhinhos têm, que é sentir-se segura com vida à volta, mesmo não tendo presente ou não vivendo a vida na escola e não participando na escola. Sabem que há movimento e sentem-se mais seguras. Os sons da oficina de vídeo para os jovens que houve também na escola. Foram 3 filmes e são apenas os sons, estão disponíveis no YouTube e no blog da Escola da Fontinha.blogspot.com. Thank you. que acabamos de ouvir foram os sons da charanga que o Circulando levou à escola também no verão passado. E foi em outubro, que, desculpa corrigir-te, foi uma peça de teatro que decorreu no átrio da escola. E eu gostava de voltar à nossa conversa, gostava de perguntar se durante algum deste tempo houve algum contacto, algum interesse pelo projeto, pela coisa, pelo convívio, da parte da Câmara. Interesse por convívio da parte da Câmara? Chamar, como chamar a coisa, inclusive disse. Qualquer coisa da Câmara que viesse. Pá, não, desde a celebração do contrato de promessa e a entrega da chave a 29 de julho, se não me engano, 29 de julho, desde a entrega da chave, acho eu. Sim, a assinatura foi a 25 de julho, a entrega da chave foi a 29 ou 30, o que é que foi? Porque alguém se deu ao trabalho de ir perguntar à Câmara, então como é que é essa chave, não bem e tal, e o contrato saiu 4 dias e por aí fora, pronto. Desde aí, nunca mais disseram nada, nunca mais deixaram-nos ali sozinhos. Naquela, tomem lá a chave e tal, e daqui por 10 dias a gente manda-vos uma proposta para um contrato de cedência. Daí tinham 30 dias, tínhamos 40 dias para formalizar um contrato de cedência, basicamente era isso. E o projeto de escola teria que formar uma associação a fim de constituir uma figura jurídica, porque a Câmara Municipal do Porto não estava disposta a assinar um contrato com pessoas, não é? Tem que ser com uma associação, constituiu-se uma associação, basicamente essas coisas compram-se, não é? Constituem-se e compram-se, paga-se dinheiro por isso, para se ter essa moldura, uma moldura cara, é? 300 euros, moldura cara, e nem sempre serve para alguma coisa, porque damos-nos ao trabalho de constituir uma associação que, com o único propósito de assinar um contrato que nunca ouvimos. A verdade é essa, é que, e pronto, e também não é que estejamos assim com muita vontade de receber um, mas o facto é que a Câmara nunca mais quis saber disto. Acho que preferiram, desta perspectiva, a Câmara preferiu entregar-nos a chave e deixar-nos estar sossegadinhos, e pronto, logo que a gente não levantasse muitas ondas, logo que não fizesse muito barulho, ou não fizesse mais barulho do que já tinha feito, pronto. Na esperança deles, a gente ia estar ali sugadinhos e tal, até este momento. Eu lembro que a Câmara, entretanto, pediu o comprovativo de que a escola tinha formalizado como associação e lhe foi enviado o comprovativo dessa formalização. A propósito da associação, gostava que houvesse um voluntário ou voluntária para explicar porque é que demorou tanto tempo em Assembleia a aprovar a constituição da associação. Foi algo que custou algumas pessoas, porque parecia que não havia problema nenhum, e não perceberam porque é que foi um processo que se arrastou durante tanto tempo com a decisão de ser um nado morto. Quando essa questão foi levantada na Assembleia da Escola, de se formalizar ou não uma associação, como é óbvio, houve e vai haver sempre, porque o projeto de escola é um projeto bastante plural, com pessoas de várias vidas diferentes, e como é óbvio têm questões diferentes relativamente a certos assuntos, e o assunto de formalizar ou não uma associação, como é óbvio, levantou bastantes argumentos contra e a favor de se criar a associação. Podemos falar aqui de alguns, mas como é óbvio, o projeto de escola, desde o início, que o objetivo era ser um espaço não hierárquico, em que não existiria um presidente, em que não existiria um líder, em que não existiria nada acima de ninguém, E uma associação, como é óbvio, comprometeria sempre esse objetivo, porque numa associação formal, numa associação tem que haver um presidente, tem que haver um vice-presidente, um tesoureiro, tem que haver aqueles cargos todos e não só, a escola sempre funcionou também por consenso, em assembleia, e coisa que não vem prevista em nenhum estatuto de associativismo em Portugal, que é o consenso, tem que ser sempre maiorias relativas ou absolutas, e a verdade é que uma associação, como princípio, afeta e deita abaixo princípios fulcrais no projeto de escola, por isso levou tanta discussão, mas ainda assim as pessoas que tanto defendiam esses princípios e defendem, em prol do acharam que aquele seria o momento, eu também achei, em que poderia ceder em certos princípios para continuar com o projeto de escola, para continuar com a Fontinha assim. O que é certo é que mais tarde vimos que não teria sido necessário fazer essa associação, porque a Câmara não tinha intenção nenhuma de celebrar contacto com essa associação. Eu acho que também é bastante importante dar atenção ao facto que o que está aqui em jogo não é simplesmente uma questão de contrato ou associação. Há aqui, de facto, um conflito ideológico entre a Câmara e as pessoas que ocuparam o edifício que tornou-se o espaço coletivo autogestionado. Sabemos que quem é o presidente do Porto, que é o Rui Rio, que já admitiu numa entrevista qualquer que ele é fascista. Portanto, eles nunca tiveram interesse nenhum de dar este edifício a estas pessoas. Sempre procuraram caminhos para nós conseguir tirá-los dali. Simplesmente, acho que não, até agora, nunca foram muito inteligentes em desenvolver as suas próprias estratégias, acho eu. Mas isto também demonstra que as pessoas que estão no poder simplesmente não percebem os motivos e as maneiras como a pessoas como aqueles que ocuparam a escola funcionam e o que eles pretendem fazer. Acho que eles não têm a capacidade de desenvolver um pensamento que as pessoas podem simplesmente fazer alguma coisa porque eles... porque isto é uma coisa que eles tornam essas pessoas mais felizes, falando de mim pessoalmente, e também sou uma pessoa que tem neste momento emprego, mas eu não consigo imaginar só ter emprego e não fazer nada destas coisas ao lado, ou seja, nem sequer eu acho que o meu emprego é a coisa mais importante que eu faço. Se eu tiver uma maneira para conseguir fazer a minha vida de forma mais fácil, a não ter emprego, e eu metia todo o meu tempo na escola, e de facto há pessoas que fazem, há pessoas que realmente procuram uma maneira alternativa de viver livre e dependente do mercado de trabalho, e procuram o experimento a desenvolver novas relações sociais, também procuram tentam assimilar ideias como no sistema económico, por exemplo, pode ser diferente, ou seja, a escola neste sentido também é um laboratório para uma sociedade diferente. Não digo que todas as dinâmicas que acontecem ao nível da escola são simplesmente que podem simplesmente ser extrapolados a uma escala maior. Não faço ideia como um projeto de escola podia funcionar ao nível de um bairro ou ao nível de uma cidade, simplesmente porque não tenho a experiência, mas porque nós estamos em tempos de onde cada vez mais o sistema económico, social, impõe-se nas vidas das pessoas normais que sofrem com esse sistema, e cada vez mais parece impossível para desenvolver alternativas. E nesse sentido, o desenvolvimento de alternativas tem que ir em paralelo com a resistência, e a resistência tem que ser forte quando o poder instalado tenta a matar essas alternativas na raiz. Não sei, pronto, se vou falar muito, não é? Pronto. Isso prova que é possível um projeto sem associação formalizada, que, recordo, foi criada com o pressuposto de que seria um nado morto, ou seja, seria exclusivamente constituída para assinar um contrato com a Câmara, coisa que nunca veio a acontecer, tanto mais que agora a escola, que deu provas que existe essa associação, sabe tem informação de que a Câmara pretende desalojá-la através de terceiros, e não porque essa associação tenha recebido qualquer informação sobre esse assunto. Porque essa associação não tinha que receber. A partir do momento em que não recebe o contrato para assinar, a associação não tem ligação também nenhuma. Mas penso que, de qualquer forma, uma vez que a Câmara pediu o comprovativo de que existia essa associação, foi-lhe enviado esse comprovativo. Seria a partir de então com essa associação que a Câmara teria que entrar em... teria que comunicar. Mas precisávamos ter aqui alguém que percebesse mais do assunto que nós. Vamos passar uma música. Oh meu, andares a dizer quem manda aqui sou eu. Qual é a tua, oh meu, nesse peditório que suor já deu? Qual é a tua, oh meu, andares a dizer quem manda aqui sou eu? Qual é a tua, oh meu, nesse peditório que suor já deu? Com 30 por uma linha, por acaso a liberdade e a alegria. É só puxar a pontinha, cai o Carmo e a Trindade no mesmo dia. Com tanta ladra no mundo, o teu rato andava à caça dos sapadores. Quanto mais a dor dá fundo, menos a gente acha graça aos ditadores. Qual é a tua, oh meu, andares a dizer quem manda aqui sou eu? Tira a mão da pocaria. Qual é a tua, oh meu, nesse peditório pessoal já deu? Qual é a tua, oh meu, andares a dizer quem manda aqui sou eu? Hein? Qual é a tua, oh meu, nesse peditório pessoal já deu? O intendente semeou o desterro e o calvário sem nenhum dó. Mas Santa Justa acordou porque a voz do operário não fala só. Pedes ajuda e mercês, mas só palha vais fundo no nosso prato. Engarrafa-se o marquês e cai o ponto redondo. Mais o beato à bispa. Qual é a tua, oh meu, andares a dizer quem manda aqui sou eu? Qual é a tua, oh meu, nesse peditório pessoal já deu? Vamos embora! Qual é a tua, oh meu, thanks. te atenda, mas tu ficas entre campos, a ver se escapa. Até chora. Mas como não tens emenda, vais com baixa de sarampo para a buraca. Não é possível meter águas livres numa bica como tu queres. Quem pensa assim podes querer, Campo Grande ou de Benfica. É nos prazeres. Estás a ouvir, Omeco? Qual é a tua, Omeco? Rádio Casa Viva, uma rádio nada amiga. Homem, abre os olhos e verás em cada outro homem o irmão. Homem, as paixões que te consomem não são boas nem más, são a tua condição. A paz, porém, só a terás quando o pão que os outros comem, homem, for igual ao teu pão. E acabamos de ouvir Lost Gorbachev e Trash Bile, que vão partir agora em turnê pela Polónia e por Berlim. Primeiro concerto ontem na Casa Viva. E quando é que vão tocar à escola? Estamos à espera do dia 1 de Abril. Estamos à espera do dia 1 de Abril só para podermos ir tocar já fora do regime oficial de só para não ser muito legal. Assim, pronto. 1 de Abril. Temos que falar com o palhaço, que é sempre o gajo mais difícil. O André está a ouvir? Não ouve estas merdas. ¿A qué horas? Aunque le pueda parecer ridículo, un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Sin esta cualidad. Yeah, yeah. Revolución en el pueblo. Revolución en las calles, revolución en los corazones, revolución en las mentes. Navego en tu cultura de mentiras, el naufragio de valores. Un mundo en democracia que gobiernan dictadores. No llores, ahí fuera fieras echan flores. Actores dirán que no vives mal, que vendrán tiempos mejores. Temores que nos asolan a solas frente a la televisión, culpando a las consolas de todas las trolas que movió la clase rica española. Se ignora que al sistema educativo le falta la educación. Pongamos los puntos sobre las íes. Camufla la miseria de una arteria que sangra a tus hematíes. Como tierra, cultura de poder y miedo nos hace callar. Tu intervención militar es una guerra que nunca libera, encierra libertad. Destruye y prostituye la amistad entre las razas. Engulle la ciudad que vio nacer a la bondad. Y la amenaza en realidad se llama hoja de ruta en Gaza. Miles de misiles traen daños colaterales. Luego ya no hay alto el fuego que reviva a los civiles. Barriles de petróleo por carriles del dinero. Proyectiles para hostiles al calor del humo negro. Vis mares de iraquíes masacrados, dos caras del terrorismo. La del fanatismo y la del egocentrismo. El mismo perro diferente collar, ninguno al que apoyar. Y el mismo mundo roto al que llorar. Tu basura censura la verdad con métodos de persuasión que equivalen a tortura. Anudan tu rap, canta y el miedo la congela, mientras aprovechados te roban desde la zarzuela. Se la vi, dicen divis en nubes de tormenta, y dense cuenta de lo que el poderoso se inventa. Aunque deba andar a tientas sobre gastadas suelas, gritaré evolución a las puertas de Bruselas. Para un sistema sin arreglo, el poder está en el pueblo. La rebelión será nuestra conciencia, porque toda evolución nace de la desobediencia. Que al sistema se resista, globalización capitalista. Hoy enseñaremos la lección de que todo el mundo pueda ver las cosas como son. Fascistas metidos en agujeros, camuflados de peperos, ponen peros a la ley de interrupción del embarazo. El mundo es un tablero donde majaderos ponen en cueros a los obreros a través de su trabajo. Opresión del dinero vive al límite. Si no puedes pararte a pensar, cómo te vas a fijar que leyes o justicia para ti no existirán. La respuesta es el gran plan que traman gentes de las élites. Satélites y cámaras que velan tu seguridad, que dicen reducir dióxido con tu velocidad. Alucinad, mirad cómo sonríen oligarcas que vacían tus bolsillos para así llenar sus arcas. Arrancas y barrancas avanzas, no queda otra. Y aquí solo los monarcas son los únicos con potra. Políticos maquillan la verdad usando trucos, eufemismos, sino porque las pateras son cayucos. Solo sé que no importa lo que logres, que si sube el IPC tu sueldo será más pobre, porque el hombre ya no lucha ante un sistema que le seca una hipoteca, que le come la vida y la deja hueca de cam. Y hará todo el humor, el amor hacia sus hijos, y tenerlos le provoca repelús. Y el abuso al que le someten ya no deja margen. Y el cruz de Navidad Jesús no quiera que le embarguen. El miedo es el cebo, el torpedo hace que te desmayes. Si conduces y ves coches policía, puede que te calles. Sale por instinto, nunca lo has pensado, que todo Dios que va en tu carro se queda callado. La sentencia, tu inocencia, vives de manos atado. Que yo soy la resistencia, es lo único que tengo claro. Y que sumado, armados hermanos, ya no habrá quien ose a ponerse en el camino ni a oponerse a nuestras voces. Para un sistema sin arreglo, el poder está en el pueblo. La rebelión será nuestra conciencia, porque toda evolución nace de la desobediencia. Que al sistema se resista, globalización capitalista. Hoy enseñaremos la lección de que todo el mundo pueda ver las cosas como son. Revolución en el pueblo, el poder en nuestras manos, siempre ha debido ser. Si el lenguaje lo camufla todo, veremos entre líneas, no nos vais a convencer de otra cosa. ¿Qué va? No nos vais a quitar la fuerza. ¡No! No nos vais a quitar el poder. Revolución. Para un sistema sin arreglo. Revolución. El poder está en el pueblo. Revolución. La rebelión será nuestra conciencia. Porque toda evolución nace de la desobediencia. Revolución. Que el sistema se resista. Revolución. Globalización capitalista. Revolución. Hoy enseñaremos la lección de que todo el mundo pueda ver las cosas como son. Na morte, por que não na vida? Dançam os coletes nas teias de aranha, dançam os coletes, cantam os morcegos, abrem os fechões, ninguém os apanha, desprendem-se os dedos, quebram-se as ossadas. Quebram-se as ossadas, desprendem-se os dedos, ninguém os apanha, abrem os fechões, cantam os morcegos, dançam os coletes nas teias de aranha, dançam os coletes. Rolam as cabeças, não têm sangue. Rasgam as cortinas, não têm pão. Partem candelabros. Partem candelabros. Se não têm par, rasgam as cortinas. Se não têm sangue, rolam as cabeças. Riem-se os carnes, dançam na penumbra. Dançam os coletos. Adeus à saúde, abraços, abraços. Esqueletos antigos, esqueletos modernos. Dançam os esqueletos nas teias de aranha, dançam os esqueletos, cantam os morcegos, abrem os caixões, ninguém os apanha, desprendem-se os dedos, quebram-se as ossadas. Dançam os esqueletos, dançam na penumbra, riem-se os carros, rolam as cabeças, não têm sangue, rasgam as cortinas, não têm pá, têm cavalos. Se não têm par, rasgam as cortinas. Se não têm sangue, rolam as cabeças. Riem-se os escarnes, dançam na penumbra. Dançam os coletos. Quebram-se as ossadas, desprendem-se os dedos. Ninguém os apanha, abrem os paixões. Cantam os morcegos, dançam os coletos. Nas teias de aranha, dançam os coletos. Há véus, há dores, há voos, há coisas no ar. No pai dança, roupas, apanhos de estrado. Há sombras de sombras de sombras de sombras de sombras. Há pedras frias e quentes infernos, esqueletos antigos, esqueletos modernos. Nas teias de aranha, dançam os coletes, cantam os morcegos, abrem os paixões, ninguém os apanha, desprendem-se os dedos, quebram-se as ossadas. Um dia destes, entro por aqui dentro e parto a puta na rádio toda. Estamos quase a acabar esta conversa sobre o espaço coletivo autogestionado do Alta Fontinha. Será boa altura para lembrar o que é que vai acontecer agora no Carnaval, que eu não sei, espero que alguém elucide os nossos ouvintes. No, isto está muito alto. Não está muito alto? Está um bocadinho. Agora no Carnaval vai haver a queima do Judas. Quem quiser aparecer amanhã lá na escolinha para ajudar a vestir o Judas... lá para a tarde, depois do almoço. Parece-me uma boa hora para ajudar a construir o Judas. E vai haver carnaval na Fontinha. Vai haver cortejo. Queres falar do cortejo? Vamos ter um cortejo de carnaval a sair às 6 da tarde, 6 e meia mais tardar, a sair da Escola da Fontinha. É um cortejo para ir queimar o Judas por lá abaixo. Pronto, se é isso, apareçam mascarados de preferência ou não, como quiserem. É isso, está combinado. Até amanhã, então. Não é até amanhã, é na segunda, às 6 da tarde, a sair da escola. Até já. Depois do carnaval, nas próximas semanas, há alguma atividade que queiram lembrar, diferente daquelas que estão já no calendário? Está um concerto de hip-hop marcado para dia 4 de março. Deve ser à tarde. Sabem que a gente não pode fazer atividades depois das 10. É isso. O cartaz ainda está por confirmar, mas para já está um artista confirmado, que é o Xoto. É o melhor hip-hopper de Setúbal e arredores. Isso inclui Alberca do Ribatejo e Massamá. A Massamá, por acaso, não sei. Mas pronto, é um bacano. Epá, é um gajo que se disponibilizou para vir aí e vamos fazer aí um concerto de hip-hop que, mais uma vez, corresponde às necessidades do bairro. Isto foi uma sugestão e foi um assunto que foi assim mais ou menos sendo abordado, porque pronto, o pessoal ali do bairro, simplesmente a camada mais juvenil, é assim adepta desse género musical e pronto, e é assim, a coisa vai-se fazendo depois com as sugestões das pessoas e vai-se construindo à medida das necessidades das pessoas e à medida das necessidades do bairro. É isso. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Pronto, é isso. Concerto hip-hop dia 4 de março no pátio da escola. E sobre o futuro da escola, quem é que quer adiantar um prognóstico? Parece que o Zandinga já não está cá, não há prognósticos, vamos esperar para o final do jogo, não é? E entretanto a Fontinha e a escola da Fontinha continua sem reina e rainha, na Rua da Fábrica Social, número 17, tem uma página na internet, blogspot.com, não, desculpem, escoladafontinha.blogspot.com, onde tem uma petição que vem de maio, na altura do despejo, para manutenção do projeto naquele espaço, que continua a receber assinaturas, vem 2.150 e tal assinaturas. Nunca será por demais que, todas as mais que recebo, e vamos então deixar uma playlist de músicas e de esperar que a Fontinha e a escola continuem forever na Fontinha. Viva a Fontinha! Viva! We'll be right back. Então, qual vai ser, alguém quer te fazer um prognóstico em relação à escola? Sim, o prognóstico, como diria o outro, só no fim, mas eu encontrei um prognóstico melhor, vocês vão passar a ouvi-lo. Então, com licença. Vai tudo, arrebentas com tudo. Não há euro aqui. Não há euro aqui, arrebentas com tudo. O que pode ser o povo? Arrebentas com tudo, cara. Pode surgir é a polícia. Vai ser inólio. A polícia leva na puta da carne mesmo. Vai ser inólio. A polícia leva na puta da carne mesmo. A polícia. Leva. A polícia leva na puta da carne mesmo. A polícia. Leva. A polícia. Vai ser o fim do mundo. O pensamento independente só conduz ao caos. Pensar é mau. Pensar dá trabalho. Pensar é um desperdício de tempo que devias usar para fazer compras. Conseguir sintonizar a Rádio Casa Viva, não mude de rádio, mude de computador. Rádio Casa Viva, linda. Enquanto há força no braço que vinga, que venham ventos virar-nos as quilhas, seremos muitos, seremos alguém. Cantai rapazes, dançai raparigas, e vós altivas, cantai também. Cantai rapazes, dançai raparigas, e vós altivas, cantai também. Levanta o braço, faz dele uma barra, que venha a brisa lavar-nos a cara. Seremos muitos, seremos alguém. Cantai rapazes, dançai raparigas, e vós altivas, cantai também. Cantai rapazes, dançai raparigas, e vós altivas, cantai também.

set work forces on a sick and poor crosses. Para quem partilhou, terminamos aqui o quarto das meninas da rádio. Até à próxima.